Começando mais um podcast. Já ouviu esse disco? Eu sou Danilo de Almeida e hoje a gente não vai falar disco nenhum aqui. Mas hoje eu vou dar os feedbacks para vocês aí, como prometido desde lá do primeiro programa, que eu gravei já faz um tempão, não parece aí, mas faz um bom tempo que eu iniciei esse projeto aqui do Já Ouviu Esse Disco. Teve uma repercussão legal, gostei bastante dos feedbacks que eu recebi. E como eu prometi lá no começo, eu ia fazer, no final da primeira temporada, um episódio especial aí para dar os feedbacks para vocês, quem compartilhou, quem comentou. Agradecer todo mundo, porque deu muito trabalho para fazer, mas foi bem legal a repercussão. Então, nessa primeira temporada do podcast Já Ouviu Esse Disco, eu escolhi um tema aí para falar os discos que marcaram a minha vida ou que de alguma forma foram importantes para mim, né, nessa caminhada ao longo desses meus quase 30 anos aí ouvindo música. E eu queria fazer um podcast, para quem já me conhece lá do Doublecast sabe que a gente sempre falou muito de rock, de heavy metal, agora que a gente tá começando a falar mais de música pop e tal, mas eu sempre fui muito fã de rock and roll, de heavy metal. Mas eu também gosto de outros estilos, né, mais puxando pro pop e tal. Eu queria fazer um podcast para falar de tudo isso. Aí eu comecei já lançando um episódio sobre o disco do Culture Club, né? Então hoje, além dos feedbacks, eu também vou fazer um recap aqui da primeira temporada. Vamos lembrar aqui um pouquinho de como foi a primeira temporada do podcast. Falar os feedbacks e também... já vou falar um pouco sobre a segunda temporada que vai acontecer. O patrão renovou o contrato, a gente vai falar mais um pouco aqui de discos aqui nesse podcast. Então, voltando, eu falei lá no começo sobre o disco do Culture Club, né? Foi um dos primeiros discos que eu tenho lembrança assim, de ter ouvido na minha vida. Era uma coisa mais disco, mais pop. E depois eu vim numa sequência rock and roll aí, falei sobre o Nirvana, falei sobre o Linkin Park, o Korn, o Ozzy... Aí comecei a entrar mais no hard rock ali com um episódio duplo de Kiss. Teve um episódio duplo de Iron Maiden também. Que ali, até o episódio 8 do Iron Maiden, eu tentei traçar uma linha, né? Que eu lembrava, né, dos discos que eu fui ouvindo. E até Iron Maiden era uma fase que eu tava já... Ainda morava em São Paulo, então eu tinha contato mais com disco físico, com a mídia física, né? Contato com MP3 era... zero, era praticamente zero. E a partir do episódio 9 do Massacration, sobre o Gates of Metal, Free the Chicken of Death, começa mais um contato com um MP3, com uma música digital. Já não estava comprando tanto disco, ainda comprava, né, CDs e tal, mas já não comprava tanto quando eu cheguei aqui em Rio das Pedras, que é onde eu moro hoje, interior de São Paulo. Já tem mil anos que eu moro aqui, 2006 ou 2005 que eu mudei pra cá, eu nem lembro. E foi uma surpresa pra mim o episódio do Massacration, que eu achei que o pessoal não ia gostar tanto. Foi um dos episódios mais legais aí, que recebi bastante feedback, teve bastante play esse episódio, fiquei bem contente. E outro episódio também, depois do Massacration, teve o Green Day com American Idiots, outro CD que eu acho bem bacana. Aí eu falei da Lady Gaga, também achei que ia ter uma galera, ia ficar meio assim de ouvir, mas eu acho que o pessoal entendeu que é um episódio que não é exclusivo de rock. E também foi muito bem aceito o episódio da Lady Gaga. Falei do Angra. Eu acho que a reta final é muito importante pra mim dessa primeira temporada, porque eu falei de bandas que eu fiquei muito fã, assim. O Massacration eu gosto, não sou fanático, né? Já fui no show deles e tal, mas eu não sou o fã de Massacration. Green Day, apesar de falar do American Idiots, foi muito legal conhecer o disco e tudo mais, porém, eu também não sou um grande fã, assim, do Green Day. E agradecer aí o Yuri Brawley, que fez o vídeo lá do review lá do disco, lá pro Instagram, já vou falar mais tarde aqui das outras mídias, além podcast, né? E ali o Angra, eu ouvi o Rebirth, virei muito fã. O Ghost, no episódio 13, também, assim, eu acho que foi a banda que, dessas que eu falei, junto com o Kiss e o Iron Maiden, que eu mais assim, tive um contato mais extremo, assim, de ir em show e criar projeto e fazer um monte de coisa relacionada. Os Beatles também, eu virei muito fã depois que eu gravei o episódio lá do Doublecast, episódio 100. Como eu falei lá no episódio do Rubber Soul, né, episódio 14. E o último da Billie Eilish também, que é uma artista nova, é uma artista jovem, 18 anos, e que eu ouço muito hoje em dia, e quando eu descobri o disco, foi muito impactante pra mim, assim, ouvir algo fora do que eu tava acostumado, assim, hard rock, heavy metal, assim como foi com Ghost, que já é uma parada mais ocult rock, mais uma coisa diferente, que vai mudando. Os Beatles também começam de uma forma... totalmente rock adolescente, né, como se dizia naquela época aqui no Brasil, e vai para um rock progressivo totalmente maluco, e, pô, pode-se dizer que inventaram heavy metal, né, que muitos dizem, e a Billie Eilish, que é uma parada totalmente fora de tudo, assim, que eu escutava. Então foi bem legal fazer essa temporada, pelo motivo de relembrar esses discos que eu ouvi durante a minha vida, e foi muito legal, assim, me marcou muito ouvir o Culture Club de novo, o Nirvana, o Korn. Enquanto eu vou escrevendo o roteiro pro programa, eu vou ouvindo os discos novamente. Então foi assim, foi uma sensação muito legal mesmo fazer essa primeira temporada. Foi um projeto que eu adorei fazer. Eu fiquei na dúvida se eu ia trazer uma segunda temporada, ia continuar com o projeto. Mas eu vou tentar continuar assim. E vocês vão me perguntar, mas e agora? Você já falou os discos que te marcaram? Vai ter disco de novo? Não vai ter? Vai ter mais discos que te marcaram? Como vai ser? Vai ter a segunda temporada. E para as outras temporadas eu pretendo fazer, vamos dizer que temático. Porque eu posso de repente pegar... Eu já estou até planejando para 2021... fazer um ou dois episódios com os discos que eu ouvi esse ano, que foram lançados esse ano, porque lá no Doublecast, o meu outro projeto com meu amigo Leonardo Nocetti, final do ano a gente faz como que eu posso dizer, uma retrospectiva, e uma retrospectiva dos discos lançados durante o ano. E eu tô ouvindo muitos discos aqui pra gente fazer um programa bem legal, e o que ficar de fora eu posso trazer aqui em dois ou três episódios aí. E posso fazer também temporadas temáticas sobre bandas, como eu já falei em alguns episódios que eu pretendo fazer sobre a discografia do Kiss, do Iron Maiden, posso trazer da Lady Gaga, do Ghost, posso trazer aí um artista por temporada. E também dá pra fazer no mês do rock, fazer os melhores álbuns de rock and roll, ou fazer os álbuns mais vendidos, de repente posso no mês das mulheres fazer discos só com bandas femininas. Pode dar para explorar bastante coisa aí, trazendo sempre discos novos aqui para o podcast Já Ouviu Esse Disco. E também tem outra coisinha que eu quero fazer para a segunda temporada, já meio embasado nos feedbacks, que eu vou mudar um pouco o formato do programa. Sempre vocês que ouviram aí perceberam que eu toco duas músicas ou uma música bem longa. Eu sempre gostei de ouvir música em podcast, porque eu acabo conhecendo faixas aí, canções que eu não conhecia até então, eu acho interessante ouvir. Mas tem o lado do ouvinte que às vezes não curte tanto ouvir duas, três faixas seguidas, como por exemplo no do Angra. Ficou bem comprido o episódio por causa das faixas, que eram faixas extensas e tal. E eu já tava até pensando em mudar esse formato, não tocar a faixa inteira, né? Tocar um trecho ali e comentar por cima. E o amigo Garcia ouviu, ele comentou isso comigo, e de repente podia pular a faixa, não tocar a faixa inteira, de repente não ficava interessante. E como eu já tava pensando nisso, falei, temos um ponto aí, eu acho que dá pra mudar isso. A gente pode ainda ouvir um pouquinho das músicas e tal, e fazer o programa até para ficar mais curto, que a minha ideia para esse programa, desde o começo, quando eu comecei a fazer lá atrás, era de fazer um podcast que não fosse tão extenso, com uma, duas horas de duração. Eu queria fazer algo ali entre 20 e 30 minutos no máximo, porque hoje tem muito podcast, as pessoas assinam muitos podcasts, então às vezes fazer um episódio de duas horas e meia, ela não vai conseguir ouvir tudo num dia, vai ter que ouvir por partes e tal. Até como um amigo Guilherme lá Papo de Calçada também mandou um feedback pra gente. Acho que ele comentou sobre o Doublecast, que ele ouve às vezes em pedaços. E às vezes eu acredito que isso acaba estragando talvez um pouco a experiência da pessoa ouvir em partes. Às vezes esquece de ouvir ou não ouve o episódio completo. Então, pra essa segunda temporada e pras outras, se ficar interessante, eu pretendo fazer isso. Tocar menos música e deixar mais na parte do roteiro, da história e tudo mais. Então, sobre os feedbacks, eu queria agradecer muito todo mundo que ouviu um episódio que seja aí durante a temporada. Se não estiver ouvindo isso aqui, paciência, vou agradecer mesmo assim. Eu até deixei um agradecimento especial no fim do episódio da Billie Eilish, que foi o último episódio da temporada, né, sobre os discos. Eu deixei um spoilerzinho lá sobre a segunda temporada e agradecimentos. Então, se você não pegou, volta lá e ouve, que ficou bem bacana. E então, todo mundo que ouviu, cara, muito obrigado mesmo. Dá um puta trabalho pra fazer isso aqui. O primeiro episódio saiu lá em 12 de maio. Dia 12 de maio eu soltei. Eu soltei um dia 12 e dois no dia 13, porque eu não queria começar o podcast com um episódio já enviar pra Spotify, iTunes e tal. Eu já queria ter algum material ali. Então, os três primeiros saíram meio que juntos, né? E o trampo começou bem antes desse 12 de maio. Muitos episódios, eu acredito que até o quinto episódio, o sexto episódio do Kiss Alive 3, acho que até o do Psycho Circus, eu gravei bem antes. Por isso que até eu deixei os feedbacks pra falar aqui no final, porque muita coisa estava pronta, era só soltar no feed, que eu já tenho um monte de coisa pra fazer durante a semana. Se eu fizesse gravação, edição, roteiro e pesquisa tudo uma vez só, aí eu ia ficar com zero tempo disponível na minha vida. Mas eu fiz tudo antes e deu um puta trabalho, parece que não, mas dá um baita trabalho. E vocês que comentam, compartilham, cara, é muito legal, porque a gente não tem nenhum sistema de apadrinhamento aqui financeiro e tal. No futuro, claro que eu pretendo ter. Todo mundo que produz algum conteúdo, se gera uma receita, é interessante, te motiva mais ainda. Não vamos ser hipócritas aqui e falar: ah, não quero fazer porque eu não quero ganhar dinheiro. Não, mentira, cara. Todo mundo, se puder ter uma renda vindo disso, é interessante. Mas mais importante que isso é saber que tem pessoas ouvindo. Porque não adianta nada eu vir aqui produzir 15 episódios, fazer pesquisa e tudo mais, e não ter um feedback da galera. É isso que talvez é muito frustrante. E eu gostei muito de ter recebido feedbacks aí de vocês. Eu acho que se eu pudesse distribuir aqui um selo top ouvintes da primeira temporada, com certeza iria aí pra minha amiga Lady Sif, lá dos Hangouts, a Ana. Muito obrigado, Ana, sempre compartilhando os episódios no Twitter. Porra, acho que foi a pessoa que mais compartilhou e mencionou a gente. Muito obrigado mesmo por estar espalhando os episódios, né? A gente não teve uma audiência gigantesca na primeira temporada, mas eu acredito que muitas das pessoas que ficaram curiosas para ouvir veio por causa dela, lá nas listas de podcast dela, assim como o queridíssimo Pensador Louco, aí talvez um dos nossos padrinhos aí na podosfera, que também compartilhou, acho que todos os episódios ele compartilhou, mencionou a gente lá. E por mais que seja uma, duas, três pessoas, é importante saber que tem alguém ali que tá ouvindo. No Twitter, acho que a Ana, o Yuri, o Pensador também foram ouvintes aí que ajudaram muito nesse projeto. E no Instagram, meu amigo Marcelo Prudêncio, lá do Rio de Janeiro, sempre compartilhando nos stories os episódios, também ajuda muito a chegar a novos ouvintes, porque vem pelo Spotify, né? Quando você compartilha no Instagram, é interessante que tem o Spotify. Então, a galera mais hardcore de podcast consome muito por Podchaser, Podcast Addict, Castbox. Já a galera que não é tão hardcore do podcast já vai mais por Deezer, Spotify, então fica meio dividida a galera ali. E o Marcelo Prudêncio lá, com certeza, foi um dos que ajudou a gente a chegar em mais ouvintes no Spotify. Então, assim, muito obrigado a todos mesmo. Também teve o Maicon dos Santos lá no Instagram, sempre tá comentando os posts. O Thiago Rosas, lá do Kit Releituras Musicais, acho que ele chegou até a falar sobre o episódio da Billie Eilish. Pô, valeu mesmo. Todo mundo que dá pelo menos uma menção já ajuda a gente de alguma forma chegar em outras pessoas que talvez a gente não chegaria sem compartilhamento. Lá no Facebook, apesar de eu não focar tanto em página lá, porque o alcance lá é bem baixo, eu sempre compartilhei os links no meu perfil pessoal. Hoje eu já não estou mais usando tanto, mas mesmo assim, quando eu usei, veio uma galera. Os amigos lá que curtem Ghost, que vieram ouvir o episódio do Opus Eponymous, muito obrigado a todos aí. Também não posso esquecer do meu amigo Leozão Nocete aí, lá do Doublecast, do I Wanna Rock, do Que Te Meteu, podcast sobre futebol, né? Também tava sempre compartilhando, curtindo. Ele falou que ouve pelo Spotify. É importante ouvir pelo Spotify, porque lá acho que é onde tem os dados mais precisos, né? Assim, de reproduções, compartilhamento e tal. E os números lá estão bem bacanas, fiquei bem feliz também. Eu já falei aqui do Guilherme lá do Papo de Calçada, também agradecer a ele por compartilhar os episódios. Então, galera, todo mundo é importante. O Instagram do Já Ouviu Esse Disco, @ Já Ouviu Esse Disco, também foi muito legal. Eu tava querendo criar um conteúdo além do podcast, só em falar e tal, algo mais visual. Lá no Instagram batemos 200 seguidores, porra, muito obrigado, e são seguidores constantes. Eu tenho um outro Instagram onde eu posto as minhas artes, que sempre tá perdendo, se eu fico um dia sem postar, perde seguidor. Não Já Ouviu Esse Disco não, a galera é bem constante lá. Produzi vídeos pro IGTV, quando eu tinha o disco, que eu falei no episódio, eu fazia um vídeo sobre o disco, tanto que teve o American Idiot, foi o Yuri Brawley que mandou o vídeo pra mim, acho que foi o vídeo mais assistido no IGTV. Teve bastante, mas foi um dos mais assistidos. Mostrei lá o meu CD do Korn, do Ozzy, os do Kiss. Também trouxe algumas coisas da minha coleção, DVD do Angra, CD da Lady Gaga, o unboxing do CD da Billie Eilish, que eu fiquei pistola. E já faça o protesto aqui, diga não ao Digipack. Eu fico bravo demais com o Digipack, ainda mais edição simples, que é simples mesmo. Mas todo mundo lá no Instagram que seguiu e comentou também, muito obrigado. Vão lá, vai ter sempre fotos de edições diferentes dos discos, né? Como edições japonesas, edições europeias, picture discs, LPs coloridos. Eu sempre tô tentando colocar lá curiosidades sobre discos, porque eu gosto muito de disco, né? Também tem trechos do podcast lá. E no Twitter, o Já Ouviu O Disco, @ Já Ouviu O Disco, segue lá também. Estamos chegando em 100 seguidores lá. Ai, vai ter gente que vai falar que é pouco, não, é importante, cada pessoa é importante. Se chegar para duas pessoas e a pessoa abrir o player e ouvir, já é importante. E o site, que eu consegui colocar um domínio legal lá, no início era o Já Ouviu Esse Disco.blogspot.com, eu consegui comprar um domínio bacana, ficou o Já Ouviu Esse Disco.com, mais curtinho aí para você acessar, entrar lá e ouvir. Rapidinho, tem o player lá, você entra lá, já clica lá no player, já consegue ouvir o episódio, não tem muita frescura. Você pode baixar também lá pela página, né? E foram aí mais ou menos um pouco mais de 600 plays em 15 episódios, eu acho que é bem bacana, teve um retorno bem legal. Na próxima temporada, então, a gente vai ter convidados. E então provavelmente esses números vão aumentar, porque convidado sempre traz a audiência dele, é importante. E você também vai se perguntar, então você vai trazer convidado para ter ouvinte. Eu faço um podcast aqui, um programa para as pessoas ouvirem. Quanto mais pessoas ouvirem, melhor, assim que funciona. E também vai ser importante que não vai ter só eu falando. A segunda temporada vai ter mais episódios do que essa primeira. Essa primeira teve 15, eu acho que a segunda eu já programei, ela já tá programadinha, com datas, os discos todos. Ela vai até o final do ano, tá programado, se tudo der certo, nada der errado. O último episódio vai sair aí em 30 de dezembro, aí no final do ano, para fechar. Depois eu tiro uma folga, acho que não vai ter viagem no final desse ano, né? Mas eu vou tirar uma folga, como eu falei antes da terceira temporada eu posso lançar alguma coisa sobre os discos de 2020 e depois começar a terceira temporada, enfim, dá pra fazer bastante coisa. E a segunda temporada não vai ser só rock and roll e só heavy metal, vai ter mais coisa pop aqui, já prepara o coraçãozinho aí. Mas vai ter muita coisa boa, vai ter banda nacional, vai ter heavy metal, vai ter hard rock, vai ter bastante coisa legal. E os convidados, né? Porque eu achei interessante chamar, nessa temporada, tentei chamar os podcasters que são mais próximos a mim, os amigos que eu já mandei o roteirinho. Falei, ó, galera, quero ter vocês aqui. E já separei uma data pra eles aí. Que são pessoas muito especiais da podosfera aí, que eu admiro bastante. E vai ser uma honra ter eles aqui. E sobre o que vai ser a segunda temporada? Segunda temporada... agora eu já falei sobre os discos que marcaram a minha vida, como vocês puderam ver, não teve nenhum mega clássico da música. Talvez, acho que o maior clássico, um dos maiores que teve, talvez foi o Fear of the Dark, nem é tão gigante assim. O American Idiot também foi um álbum grande, né, pro Green Day. Talvez o The Fame, acho que o Rubber Soul foi o mais, assim, icônico que eu trouxe. Nesta segunda temporada vamos ter então nossos discos favoritos de todos os tempos. Aí vai aparecer coisa grande aí. Eu posso dizer que os dois últimos episódios vão ser gigantes. Então, acho que é isso. Já falei mais de 20 minutos, não queria falar tanto. Mas é isso, os feedbacks, o que aconteceu na primeira temporada, sobre a segunda... já vai começar daqui a pouco. Saindo esse episódio, acho que daqui 2 semanas mais ou menos já começa a segunda temporada, porque aí ela vai até o final de dezembro desse ano aqui. Tem chão ainda pela frente, hein? Mas não deixa de seguir a gente lá no Twitter, @ já ouviu o disco, no Instagram, já ouviu esse disco. É muito importante a participação de vocês. Espero que vocês tenham ouvido esse episódio de feedbacks. É importante também, né, agradecer todo mundo. Se eu esqueci de alguém, comenta aí, fala, você esqueceu de mim. Eu vou fazer questão de, se tiver alguém que esqueceu, ir lá agradecer, seja no Twitter, seja no Instagram, seja no meu Facebook também, se você ouve aí diretamente no Facebook. E acho que é isso, galera. Muito obrigado, de verdade. Deu trabalho para fazer, agora vamos começar o trabalho tudo de novo para fazer a segunda temporada. E voltamos em algumas semanas para a segunda temporada do podcast. Já ouviu esse disco? Valeu!